Autorizado, chama o saque. Chamarei 252. Controle informador, muito boa tarde. Eu vou no 885 para informação Quebec. No 885. Chegada a Bonf, desça e mantém o 060. Bonf. O Xenéer 61141, autorizado 2.000 pés, 1.011. Em redução para velocidade de aproximação, esquerda proa 170. 2.000 pés, 1.070, reduzindo 6.140. Cabeça, 2008, completa final, turno no 895. 895. Afirmo, no 895. Obrigado. Para interceptar o lote, esquerda, 1.50. 1.50, reduzindo o 1.964. O 1.964, autorizado 2.000, livre LS, acústico no localizador, 1.011. 2.000, livre LS, acústico no localizador, 1.011, 900. Pode coordenar um monte, vá para o 3.805. 3.805, pro de Leda. 3805, tráfego 12 horas, 15 milhas, cruzando 90 em ascensão, é um caravan da Força Aérea, mantenha a Leda. Paciente vai superar em mais 30 segundos, 3805. 3560, redução para 200 nós, isso aí mantenha, nível de voo 050. Para interceptar o localizador, voe na proa 035, reporte estabilizado. Descendo para o 050, reduzindo para 2009, agora na proa 035 para o localizador, tá? 3560. 3560, 2.000 pés, reporte no localizador. 2.000 no localizador, tá? 3560. Localizador, voo 964. 964, completa final, torre no 895. 295, nada. LS, 6141, torre no 895. 6141. 3560, direita proa 060, 2000, livre LS, acusa localizador. Direita 060, vai reportar no ILS, 3560. 141, não entendeu a vetoração do controle, botou a gente 2.5 milhas atrás do primeiro tráfego, é isso que não dá pra entender. Confirme. A gente tá 2 milhas atrás do primeiro, tá pousando agora, essa vetoração nossa foi de aeroclube. Gente. Salvador, Gona 256, POB 96, autonomia 2 horas e 35, altar na Recife. Está pronto para o táxi. Táxi autorizado. Índia Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera 2895, ajuste 1.011, no 256. Positivo. Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera 1895, 1.011, do 256. Entre o UFO 7.7.4. 208, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 208. Salvador, boa tarde, com 1964, da visual, passando. 1964, continua a aproximação, aguarde que está ali. É para passear totalmente pronto, confirme. Livre decolagem da 197, vento 1109 nós, 890 no 1. Aeronave da Gol, passando externo agora. Gol 9, 19964. Informa a aeronave iniciando a rolagem da cabeceira 17. Não vai interferir com a aproximação para 10. 19964. No localizador 3560. 3560, completa com a torre 11895. 3095, tá 3560. Controle, gol no 164 com a mais. Gol 1164, desça para o nível 050 e a chegada mágica. 050 e a Mari, gol no 164. Do Ecoma Passeira, libera na Taxiway Quebec 180 e aguarde instruções. Aeronave transporte enfermo com prioridade para decolagem. Meu 141, solo 1, ao 07 contra o solo 121. Solo, 141. Solo, será 141. 141, táxi de Alfa, reposte, enche a Juliette. Alfa, da Juliette, da Juliette, 2008. Que cabeceiro no 7. Matiu o carro 04, com 2008. 4.011. O Aeron. E o Bravo Tortango tem prioridade para decolagem e dá seu transporte de inferno. Bravo Tortango, reporte totalmente pronto. Confirma, tá pronto o Bravo Tortango? Recife 1-3-3-2-5-3-8-0-5. Decolagem da 1-7, vento no 30 graus, 1-0 nós, ajuste 1-0 no 1. Gente, Lima Kilo Zulu, mantém o ponto espera, da 1-0. Tô Juliette, né, 1-4-1. Recapitura 1-7. Juliette Serra, confirme, decola da hotel sem usar o 1735, da lateral gramada, confirme. Alô, Xanã, 6141, antes da Juliette. 6141, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, portão 2. 35, hotel Juliette Serra, via área gramada, iniciar a decolagem a partir. Taxiando pela área gramada até o Juliette Serra, visual com a aeronave taxiando pistão 7. Via área gramada, inicia a decolagem a partir da cabeceira da lateral gramada, cabeceira 35. Hotel Juliette Serra. Salvador, boa tarde, hotel 3560, pastor externo, baixada travada. Tortango decolado aos 10, controle 208. 200, via sair da água. 200, perfil da água, bravo que eu tenho. 3560, livre pouso, pista 10, confirmando a guarda de instruções. Roger, hotel 3560. Hotel Juliette, a condição de taxiar um pouco mais baixo? Afirma. Confirmando, tá 3560, livre pouso, pista 10, vento 130 graus 08 nós, ajuste 10 no 1. Livre pouso, pista 10, hotel 3560. Siga Papá Romeu, Romeu Sobrado. Se o Romeu Sobrado mantém em condições visuais, é sob controle, reporta no Código. Bravo. 714, chama o táxi. 0 para dar o táxi, 2714. Hotel Juliette Serra decolado, 11-1, controle 208. Fala 208, Juliette Serra. Controle de Salvador, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, mantém-se em condições visuais, Suporte Livrando CTR, vou direto para a NASC. Autorizado, direto para a NASC, repassará liderando a CTR. Com o número 64, reduza para 2209, vai seguir como o número 2 na aproximação. 2220, com o número 64. Passei a livre decolagem da 17, vento 1, 10 graus, 119, hoje no 09. Está 3560, direito no 211, solo aos 12. Direito é 213, 211, confirmado. Juliette, portão 1. Juliette para o portão 1, 964. Portão 1, 3560, boa tarde. Boa tarde, TV Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 3560. Pois. Papá, Serra, controle 120R. Sou Papa Serra. Papá, é Papa Serra. Contato radar, estou para o nível 160 via saída coral. Papá Serra 160, saída coral. Com o Nuno 1885, desce para 2000 pés, o ajuste no 011, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, reportando estabilizado, 885. Com o Nuno 64, desce para 3000 pés, sem restrições, o ajuste no 011, reduza para 200. 3000, sem restrições, e o Nuno 011, gol no Nuno 64. Restrição para 200, gol o Nuno 64. 200, reduzindo. Voo 41116, autorizada a chegada Mari, esse para o nível de voo 050. Pátio 3, principal, Índia, Alfa, no Ponte Espera 2889, onde abrigar. Paulo, Lutão 3560, passando a Júlia. 3560, mantém a posição antes da Juliette. Mantém. Salvador, gol no 256, ponto de espera no zero, pronto. Gol no 256, mantém o ponto de espera no zero. Mantém o ponto de espera, gol no 256. Confirmando no 256, aliar e manter isso no zero. Aliar e manter no zero, gol no 256. Está autorizado nessa PRO interceptar o gol no 164? Autorizado, gol no 164. Vai seguir um Boeing 738 da companhia a 7 milhas da sua frente com 200 de ground speed. Está a 3 milhas para a dona. Zulu decolado aos 16, controle no 208. Autorizado a presente, o prazo está com a direção, está cruzando 110. Como é a PRO ideal, Bravo Cinquanto? A ideal é a Radial 265. Autorizado, Bravo Cinquanto, vou direto destino PRO 265. Grato, 265, Bravo Cinquanto. Controle Salvador, boa tarde, Papatango Lima, Quilo Zulu na Arbo. Papatango Lima, Quilo Zulu, contato radar, sou para 100 via saída da Arbo. Pula Central na Arbo, Lima, Quilo Zulu. Estabilizou o gol no 885. 1885, completa com a torre, 1895, bom pouso. 2195, bom. Puesta Bravo, meta da pouso. Puesta Bravo, tem frequência. Voo 1164, desce para 2000 pés, reposta estabilizada. A gente já está estabilizando agora, voo 1164. Está 3560 na chuta? Não, portão é o 9 agora. Portão 9, voo no 256, livre de decolagem da 1-0, venta 1-40 graus 089, ajuste no 0 no 1. Aeronave decolou com curva à direita, pés da arbor, está passando 1.500 pés agora. Ah, 2 milhas do eixo da pista, está na saída da Coral, o senhor vai na saída da Puca, livre decolagem. 1:10, ajuste no 0 no 1. Boa tarde, Salvador. Gol 1885, passou o externo. 1885, continue a aproximação, aguardando o sinal livre. Aeronave da companhia iniciando a rolagem da cabeceira no zero. Gente. Oi, o gol no 164 pode passar a torre? Já está estabilizado? Afirmo, já informou antes, estabilizado. Completa com a torre, 1-1895, gol 1-1-64. 1-1-8-9-5, 1-8-1-64. 1-1-6. Ajuste no 0, 1-1. Gente, livre pouso na 10. Por sério, 2704. 5-6, decolada 1-9. A aeronave em questão, que foi relatada antes, ela tenta o perfil de saída divergente, ok? Uma concluiu para a direita, o senhor concluiu para a esquerda. Já está passando aí 2.500 pés no setor sul da Europa. Tá ok, Vicente. Chama o controle? Afirmo, 208. Obrigado, boa tarde. Azul 4-1-6, pode prosseguir na terceira? Azul 4-1-6. Após a etapa, desce para 2 mil pés, o ajuste no 0-1-1. Autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Após a etapa, 2 mil, portaria Controle Salvador, Bono 256, boa tarde. Bono 256, contato cadastro, para 370 via saída PUCA. 370 via PUCA, 256. Controle Salvador, Lima Kilo Zulu está em condições visuais, dá para a gente fazer essa modificação. Ascensão para 1-0-5, estima pouso aos 1-8-5-0. 1-2-1-1. 2-1-1. Max Net é o meu, 1-2-1-1 para cola. Copa. 1-2-1-1 para cola, Max Net é o meu. 3.500, pode apurar o destino, a pro ideal é 277. Cópia, 1011. Opa, Patrão Gulli, mas pelo Zulu. Zulu limitado a 3.500. 1-1-64, vento 1-1-0 graus, 1-0-9, ajuste no 0-1, livre pouso, pisco no 0. No 0-1-1, livre pouso, gol no 1-1-64. Papá, Juliette, boa noite. Papá, Mike, Juliette, Romeu, pronto pra cópia. Cara aí? Aeroporto. Elicia, 500 pés, decola 197 com curva com proa norte, coordenação 14, 1895, o controle 1208, transponder 0115, Mike Juliette, Romeu. Siga. Estou no zero. Ali, Matheus, 1-0-2-7-1-4. Oi, ok? Confirme o POB. Confirmando para a bata? Escuta, vim aqui no zelão. Quantos nós tem em condições visuais que vai chegar para o 250? Chega 250, pode atender? Barra de Lima, Cruz Lula, está no espaço de posições de 12 horas a meia dúzia de milhas, um eco 190, passando 3.700 para 2.000 pés. Mantém 3.500, 2.500, Lima, Cruz Lula. Paulo, gol 2-2, formado 1-1-64, Livrão. 1-1-64, boa tarde, táxi de Alfa, repórter, Encha Juliette. Alfa, Encha Juliette, repórter. Sebastião Luta em livre ascensão até 1-0-5. Livre ascensão, Lima Quilo Zolo. Quilo Zolo. Está presente, vou direto ao destino. Direto destino, Zolão. Mas você conhece, boa noite, estou aqui. Passou o número meio completo para a torre 1-1-895. 1-895, 1-8-85, táxi Juliette, remoto 1-2. Juliette, remoto 1-2, 1-8-85. Xané 6142, Salvador, Recife, pronto para a cópia. Salvador Recife 350, viu para o Zulu 97, decola pista 90, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 120.8, transponder 5073, o Oxanem 6142. Autorizado Recife, nível 350, viu para o Zulu 97, decola 90, era para o esquerda, saída Puca, Aracaju, controle 208, viu, transponder 5073. Portão 5, chama pronto. Papá Romeu Bravo, Tango Sierra, pronto pra cópia. Pronto. Salvador Recife, 230, Golf 677, decola, pista 97, curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, controle 1-2-0-8, transponder 5071, Bravo Tango Sierra. Confirmando 5071, confirme o bate e o POV. Chame a torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-1, Bravo Tango Sierra. Gol 1-1-64, antes da Juliette. Juliette, portão 1-0, gol 1-1-64. Ingressa Juliette, vai para 1-0, gol 1-1-64. Da Azul, aproximando pista 1-0. Ciente, então vai manter o táxi a baixa altura, o Mike deve comer. Azul 4116, livre pouso, pista 90, vento 1, 90 graus 099, 8101. Livre pouso, azul 4116. Pesado, Salvador conquista 1900 ao nível. Conforme a rota do plano de voo, decola pista 17, curva à direita, saída arbor, transição elefa, controle 120.8, transponder 5007, o Vitor Kilo Delta. A torre 1895 para acionamento, táxi de decolagem, o ajuste 1091, Vitor Kilo Delta. Confirme. Superior azul, cabeceira 97, pronto decolagem, Mike Gillette Romeu. Ciente, Mike Gillette Romeu, vento 120 graus 099, 8091, recorte fora do solo. 1091, fora do solo, Mike Gillette Romeu. Azul 4116, solo 28, direito 1201. Se tem condições de curvar direito para na proa de mar, pode interceptar a chegada a mar e reforça para a descida. Azul 4116, solo 28, direito na 219. 219, obrigado. Alocado 10115. Prossiga, o Max Lete Romeu. Decolar de Salvador, vai com proa direta de Sierra Índia, Eco Índia, rumo norte, Mike Gillette Romeu. Gente, Mike Gillette Romeu, motor 518, reporta um local de pouso. Reportará local de pouso, Mike Gillette Romeu. Corre 315, Xanã, Guarulhos, 360, com a Quebec. Boa tarde, 6315, aguarda a cópia, o ajuste 10 no 1. Na sua passagem, desce para o nível de voo 050, voa direto e TAP. 050, direto e TAP. Na sua passagem, confirma aqui, estrada. 185. Tem condições de incrementar para poder facilitar no seu mapeamento? Na descida, acima de. Gente, o Eco Passer, até quanto você consegue aumentar a velocidade? 220. Gente, graças. Livre chame táxi. Alfa 2 Juliette, 4116. 4116, ingresse Juliette, portão 3. Juliette 3, 4116, até a próxima. Então 3193, vamos pra cópia. Afirma, senhor. Salvador Galeão, 360, conforme rota do plano de voo. Decola pista 10, curva direita, saída da El, Leda, pós Leda, direto Irume. Controle 120.8, transponder 5065, 3193. Polizado 360, Galeão, curva direita após decolar, da Lu 1, Leda, 120, decima 8, transponder 5065. Gael Lederume, 5065, portão 4, chama pronto para pushback acionamento. Gael Lederume, chamará pronto. Confirme o tráfego. Dito que o Delta autorizado o táxi até a Papai, reporte pronto. Primeiro nada. Mike, Filete Romeu, visual com Serra em Jack Quincy, liberando frequência. Em frequência, Mike, Filete Romeu. Bônus 097, para 4 mil pesos, ajuste no 011, via chegada bom. 4.000, 1.0, 1.1, via chegada bom, ficou 1.097. Autorizado para o SPEC acionamento, porção 5, chama táxi, o Xené 6142. Solo, né, 315, o Xené, alguma previsão para a cota? Tá pronto. Yeah. Salvador Guarulhos, 360, Pedro 10, Piraí. DCT 1 Bádio, Pazulu 44, Pagog. Decola pistão no zero, curva direita, da El Leda Motiva. Controle 120, décima 8. Transponder 5055, Oceané 6315. Obrigado, Guarulhos, 5360. Pazulu 10, Piraí. Depois direto 1 Bádio, Pazulu 44, Pagog. Decola no zero, curva direita, na da El Leda Motiva. 20, décima 8. Controle 5055, Transponder 6315, hoje. 5055, portão 2, chama pronto. 6315. Matango 27, estamos no voo. Vamos na proa de Alagoinha, espero que você está chegando a bom. Reporta unidade de descida. Autorizado por Chibeca Acionamento, chame táxi, 3193. Chamar a táxi, obrigado. Bom no 966, desça para o nível 050, via chegada Mali. 050, confia. 050, via chegada Mali. 050, Mali, está feito a informação aqui. Bom no 966. Papai, Papa Serra, desce para 2 mil pés, o ajuste 01, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Papa Serra, 2 mil, sinal ILS, reporte estabilizado. Do leste, estamos no Lula, desce até o nível João 080. Controle do Salvador, Papa Trago, vem daquilo dentro. Patango, Vitor Kilo Delta, contato radar, sou para 100, via, sai da árvore. Sai da árvore, vai acender uma centena aí. Tá livre da restrição, senhorita? Vai ter condições de você vai ter que manter 3 mil pés. O Vitor Kilo Delta, temos tráfegos no setor sul de Salvador. Ok, vai cumprir o perfil da saída, Vitor Kilo Delta. Então, 3154, deixa para o nível de voo 060, via chegada Mari. Via chegada Mari, para... Então, vai seguir como número 4 na aproximação, então 3154, mantenha o perfil. Somente mantendo 250, guardando novas sessões. Remete 326, sua identificação. Remete 326, contato radar, 65 milhas, sudoeste do VR de Salvador. Boa na proa de Mari, para a chegada Mari e desça para o nível de voo 070. 070, boa na Mari, como número 5 na aproximação. Está muito quente aí atrás. Rodona 6142, está com a Cortax 47, 3:30, altera na sala. Primeira nave chama o Cortax 313. Fala 6142 para o táxi, eu vejo 47, 3:30 Natal. Ok, 6142, segue a nave da TAM na sua frente até o ponto de espera. Táxi via Índia Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera 1895, ajuste 1011. Índia, 1966, NP redução para 2309. Reduzindo para? 230. 230, sim. 93. Estabilizado no localizador. É só passear complexo com a torre 1895. É, só passear, é, na torre 1895. 5.011 no ajuste, boa viagem. 1895 no ponto de espera. Obrigado. É autorizado nível voo 120. 120, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 frente, usando 3154. Bravo Tango Serra, ó, autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá. Ponto de espera da Papá, Bravo Serra. Oi, poderia confirmar o vento para o Eco Papá Serra? Eco Papá Serra, o vento é 120 graus 09 nós, o ajuste é 109. Papá Serra. Tango Lima, Kilo Zulu, afastado 54 milhas oeste do Oeste Salvador, seu cadastro terminado. Para informações de voo e alertas, toma certo Recife em 126.0. O Tango 354 desce até o nível de voo 060. O 1097 retorna algum tipo de desvio? Negativo, 8097. Gente, o gol 1097 tem condições de voador na intercepção localizador? Sim, autorizado, voa direto. Voa direto do 1, desça para 2000 pés e o ajuste no 0 no 1. Autorizado final LS, reporte estabilizado. Do 2000 vai chamar, 097. Gol 1966, desça para 3000 pés e o ajuste no 0 no 1. 3011, gol 1966. Afirmativo, após a arremetida vai manter a proa de decolagem até 2000 pés, após com curva esquerda na proa de bom, fechamos o controle, 1208. O vento é 130 graus 10 nós, o ajuste 09, reporte arremetendo o Eco Papa Serra. Papa Serra, após a decolagem, mantém 2000, depois curva para a proa de bom, aguardando transferência. Salvador, 3193. 293, mantém o posto de espera da 1-0. Guarda. Salvador, Bravo Tango Serra, posto de espera da Papá. O Bravo Tango Serra, alinhar e manter, pistão 97. Alinho e mantém, Bravo Tango Serra. Do 27 no quarto, chama Centro Recife, 126, decimal 85. 12685, azul 27 no 4. Amigão. Vitor Sul Delta, Recife está solicitando o seu estimado para pouso. Ok, está estimando o pouso. Mais 50 minutos, pode ir mais 40 minutos, Vitor Sul Delta. Bom, no 966 para o localizador esquerda 030, reporte estabilizado. A direita 030, correto. Bom, no 966 esquerda para o 030 para o localizador. Afirmativo. Papá Serra, após 2000 por uma esquerda para o Edifonf. 326, desce para 4000 pés, o ajuste no 091, confirma sua escada. 0111, confirmar o quê? Sua velocidade de escada. Escada reduzida para 229, essa não é 6326. Gente, 6326 após o TAP. Você vai manter a proa 035, limitado pelo localizador. Após o TAP, mantém a proa 035, limitado pelo localizador, essa não é 6326. Controle USA 3154 vai atender o 060. A 3154 desce para o 050. Desce para o 050, só 3154. Controle Confirma a aeronave que modulou. Hotel Juliette Serra, acione o código 01165, reporta no ideal descido, voa na flor do farol de Capó. Alagoinha, pronto aqui, descida, Juliette Santos Lu. Juliette Santos Lu, desça para 4, eu peço com ajuste no 01. 4 Rio. Vitor Silva, Delta Controle. Prontinho, controle. Voa direto para o Vitória de Conquista. Direto com o Vitor, o Vitor Filadelfo. Estabilizou, 097 da Gol. 097 completa para a torre, 1895 para o povo. 1895, obrigado. Controle Salvador, Papa Serra. 08 para a Serra, bom trabalho. Serra, curva à esquerda na proa norte, seu limite será 10 milímetros na proa. Esquerda, proa norte, com alimentação, quantas milhas? 10 milhas aguardando vetores, o S Papa Serra. 10 milhas, 10 milhas. 1966, deixa para 2 mil pés, já pode ser estabilizado. Já está estabilizado, avistando o gol 1966. 1966, completa com a torre, 1895. Boa. Papa Serra, autorizado aqui até que a altitude. Passando 1500 pés. O Xané 6326, deixa para 2 mil pés, essa produção intercepta o localizador, reporte estabilizado. 2 mil pés, intercepta o localizador da ILS X-Way da pista média, Xané 6326. Então, 3154, destinação para sequenciamento, mantém a proa 035 limitada pelo LOC, descendo para 3 mil pés, o ajuste 1011. Nessa produção intercepta o localizador. Reporte que irá seguir um tráfego 12 horas a 8 milhas, o Fokker 100 com 230 de grau de pista. Ciente 3154, vou manter a proa 035, descendo para 3 mil pés, ajustado no 011. Limitado pelo curso do localizador, está com 210 nós agora, 3154. Sim. Papapá, é Papa Serra subindo até 4 mil pés. A curva esquerda, proa 285. Seu limite será a radial 300 de Salvador. Limitada a radial 300 de Salvador, é Papa Serra. Salvador, boa tarde. O passaria do 2230, ciente da Quebec, cruzando no 60, descida para o 110, voando a mão. Saída da El, transição coral. Controle no 20.8, transponda 5.1.7, gol 2.0.0.9. 2.0, Kelvin, passageiro, rota do plano, bola no 0, da El, coral 2.0. 1-0-8, confirmando a frequência, 5-0-0-0. Afirmo, 5-1-1-7, portão 9, chama pronto. Já está pronto. Portão 9 é autorizado para o feedback assinamento, chame táxi. Então, Juliette Serra, deixa para a altitude de tráfego, reporta no farol de socorro. Reportará no farol de socorro. É só passar o controle? 2-2-0. Esquerda, na proa 270. 270, para passar. Boa tarde, Xanera. Meia. 3-2-1, está sendo informação que vem com autorização, Brasília. Foi 3567, modulou na frequência do solo. Poxa, 662. 3321, senhor. É, autorização 380 para Brasília, Sinta Quebec. Autorizado Salvador Brasília, 360, via para o Zulu 97. Decola pista 90, curva direita, saída Arbó, transição Elefa. Controle no 20.8, transponder 5126, hoje, né? 6321. Autorizado 360 para Brasília, Zulu 97, decola 10, na água, transição Elefa 1208. É o controle 5026, transponder, Xanera 6321. O transponder, corrigindo, é o 5126. 5126, portão 612, eu chamo pronto. Boa tarde, muito obrigado, senhor. Solo, boa tarde, é o 097 da Gol, livrou. No 097, táxi via Alfa, reporte, Anjo Juliette. Alfa, Anjo Juliette, 097. Solo, boa tarde, Tantra 567, Cintos da Quebec no 7, autorização para Brasília. 3567 autorizado, Salvador Brasília 360, e o Presulu 97, decola pista 90, curva à direita, saída transição elétrica, controle 120.8, transponder 5123, então 3567. 3567, autorizado Salvador, Brasília, 360, Upper Zulu 17. Pista 10, curva direita, Arvor, Elefa, 1208, código 5123, 3567. Portão 7, chama pronto. Câmara, 3567. Mil pés. 3 mil pés, para passear. Aproximação agora, pista livre. Olha, pista livre, chama 3266. Voo 1966, direito no 211, solo aos 52. Obrigado. Azul 27 no 5, aciona a identificação, desça para o nível de voo 060, via chegada a Man. 060, Hotel Juliette Serra, chama a torre, 1895, ao povo. Fique atento a um Alfa Serra 65 aproximando o cabeceira 35 na vertical do farol de Itapuã. Autorizada a decolagem da 197, o vento é 1190 graus 09 nós, 810, 11. Oi, confirmando a frequência do solo. Contrato Itapuã, guarda verbal. Oxenem 326, livre pouso 10, vento 1190 graus 09 nós, 810, 11. Ajuste no 011, autorizado pouso 10, Oxenem 326. Salvador, o helicóptero Papa Roberto, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, mantém a vertical do farol de Itapuã. Reporte visual com Eco Charlie 35 da Polícia Militar. Mantém a vertical de Itapuã, reportar visual com 35, Hotel Juliette Serra. Paulo, poderia confirmar a frequência do solo para o Golo 966? 1211. Fora do solo, Guardião 09. Guardião 09, me informe visual com Hotel Juliette Serra, Alfa Serra 65. Até o momento, negativo. Ciente, só 3154. Papá, papai, é só passear completa esquerda, na sua 230, aguardando o último vetor para o localizador. Uma passeia esquerda, 230, mantém a 3. Tá para 2 mil pés, o Eco passear. Serra 2000. Solo gol 1966, livrou. 1966, reporte antes da Juliette. Reportar antes da Juliette. Alô, Salvador, gol 2009, pronto, táxi 127 a bordo, 2:10, eu tarde na Salvador. Livre táxi 2009, pátio Índia Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, ajuste 1011, 2009, boa viagem. Pátio Índia Alfa 1995, 1009, ajuste, chamada 1209. 330. 9, Quebec, autorização Galeão. Autorizado Salvador Galeão, 360, DCT1, Miltero 9857. Decola pista 10, curva direita, Dael Leda Irume. Controle 120.8, transponder 5124, voo 9659. Autorizado, Galeão Nismo 360, conforme o plano, Irapirume, Open November 857. Decola 10, pula direita, Dael Leberume, controle 208 e transponda 524, volume 59. Portão 10, chama pronto para pushback e acionamento. 59. Solo 6326, livrou? No 966, mantém a posição de Juliette. Manterá, gol 966. Solo Xanam 6326. Reporte antes da Juliette 6326. Xanam Juliette 6326. Solo Salvador, Xanam 356717, pronto para pushback e acionamento. 3567, portão 7. Aguarda para o pushback e acionamento. Aguarda, Xanam 3567. No 966, observe a aeronave da companhia à sua esquerda, após, ingressa táxi Juliette, portão 9, no 966. Da passagem Juliette, o portão será o 966, gol. 3567, coordene com a equipe de solo, após o gol, passar a retaguarda, está autorizado para o pushback acionamento portão 7, o gol está indo para o portão 9. Gente, agora, após a passagem do Gol na retaguarda, coordenando com o pessoal de solo, está autorizado o pushback acionamento. Prosseguindo para o 9, o Gol está 3567. A 326, mantém a posição antes da Juliette, seu portão previsto é 1. Ok, previsto 1 para o 6326, vai manter a sua Juliette. O November, prossiga. Alinhar e manter, estou no 0. É, manter no 0, 3296. Voador, boa tarde, 9824, vem para Quebec, autorização Aracaju. No 884 Salvador, Aracaju, aguarda a cópia, ajuste no 011. 011, aguardando. Zulu, November, o horário do plano foi para 17h55, Salvador, Valença. Afirmativo, o passageiro 2230, como formado, Bravo S9 Lima, sua frente. Muito obrigado, mantendo a velocidade reduzida, 2230. Papa Serra estabilizado, posto localizado. Papa Serra, completa com a torre, 1895. Passeia, grato, uma boa tarde. 42, ponte espera pronto. Confirme. É, 142, ponte espera pronto. Gente, manter ponte espera, o chinelo 142. 2, Salvador, Eco Papa Serra, transfere. Eco Papa Serra, continue em aproximação, após trem checado. Papa Serra, tem intenções após o marcamento de alerta? Não, descendo a decolagem, 201-393. É Papa Serra, ciente, reporte para o cancelamento. Papa Serra. Confirme. Ciente, mantenha a posição, Eco Zulu 9. Eco Papa Serra, confirma, reporte para o cancelamento de reg. Afirmo, já parou o cancelamento. Gente, 120 graus, 10, confirmando. Eco Papa Serra, Proa Norte, aguardando girar base final da 17. Eco Papa Serra. Papa Serra, Proa Norte, aguardando base para girar final da 17. Tan 3193, decolado ao 59, controlando 208. 208, obrigado. Curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 120, décimo 8, transponder 5131, gol 1884. Autorizado, Nico 230, que é a gol 6177, colado a pista no 0, na curva esquerda, Puca, Aracaju, no controle 208, transponder 5131, gol 1884. Portão 11. Chame pronto para pushback, momento. Chamar o Xanem 6142, autorizado a alinhar e decolado no 0, vento 1, 10 graus, 10 nós, ajuste no 0, no 1, de imediato. 32. Salvador, boa tarde, igual 2009. 2009, mantém ponto de espera da 10. Mantém. Direita na proa 130, seu limite será a radial 250 Salvador. Coronel direita, proa 130, a limitação é a radial, confirme. Nós temos aqui uma certa dificuldade, não temos uma precisão da localização. Gente, tem conhecimento do pedágio da Cia Aeroporto? Sim, afirmativo. Mantenha a vertical do pedágio aguardando instruções para prosseguir final da 17, é para passear. É. 6142, livre decolagem, uma centena 10 nós, 8011. Passou. Hotel Juliette C, ao estacionar a frequência livre. Boa tarde, mantenha. Quer informar a TR da Passaedo, uma milha marcador externo. Mantenha a vertical do pedágio da CIA Aeroporto. Patacier. Controle autoriza o TAM 3193 Guairume, da presente? Guairume é na área de centro recife, aguarde. Pode ser Leda? Pode Leda autorizar. Leda. 2230. Sierra está próximo ao